dentro do teu coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar, alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O deus da destruição Bills acordou 39 anos depois. Para conseguir mais informações sobre o paradeiro do famoso deus super guerreiro, Bills decidiu viajar até ao planeta de Kaib, o local onde se encontrava o guerreiro sobrevivente Son Goku. Entretanto, na Terra, alheios a tudo isto, Bulma e os amigos continuavam a divertir-se na festa de aniversário. O confronto no planeta de Kaib, Son Goku contra Bills, o deus da destruição. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hã? Então aquele é que é o deus da destruição, o Bills. Parece forte, mas não consigo sentir a energia dele. Fraquinho. Que fixe! Isto está a deixar muito entusiasmado. Fica caladinho, senão ele vai acabar por te encontrar! Bem-vindo ao meu planeta, Bills. Muito obrigado por teres vindo até um sítio tão longínquo para me visitares, presumo. Já lá vai há algum tempo, Kaib, não é? O quê? O baixinho é que é o Bills. Quantos anos passaram afinal? Ah, deixa ver. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete. Passaram 327 anos. Ah, é isso mesmo. Passaram exatamente 327 anos. Muito obrigado. Estou a ver. O Kaib está mesmo assustado. Isto é incrível. O Bills é assim tão forte. Eu não quero acreditar. Eu acho que é melhor nem tentar saber. Mas seja como for, o teu planeta é muito pequeno, não é? Ah, é bem verdade o que dizes. Eu lamento que seja pequeno para vocês. Mas diz-me uma coisa, Bills. Queres comer alguma coisinha? Comida? E por acaso é boa? Não, que não é boa. Às vezes fazemos cá umas francesinhas. Mas quando é que ele se pôs a fazer comida? Eu não consigo cheirar nada, eu nem dei conta. Deliciosa. Se me souber mal, como da última vez, torno o teu planeta ainda mais pequeno. Não me desiludas. Do tamanho daquela cabana, Bubbles vai preparando a comida imediatamente. Mas desta vez acho que vou passar. Almocei há pouco tempo e não tenho fome. Oh, é verdade, a lancheira. Então e que tal se for uma baba de camelo? Há sempre espaço para um docinho. Quando digo que não quero, não quero mesmo. Se continuares a insistir, eu destruo o teu pequeno planeta. Perdoa-me, por favor. Prova um biscoitinho para a próxima. Ah, está bem. A propósito, Bills, fizeste boa viagem. E o que é que te traz até estas paragens? Sim. Eu quero falar com aquele guerreiro que tens aí escondido. Ai, estou feito, não! Eu já te tinha avisado! Eu peço imensa desculpa. Son Goku, anda cá! Vem cumprimentar o nosso amigo Bills! Hã? Eu posso aparecer? Vila, se te portas bem, ouviste? Sim, sim, está bem. Não te preocupes. Olá, eu sou o Son Goku. Ai, ai, ai, que dor! Tu já tens idade suficiente para saber como é que se cumprimenta uma pessoa com educação? A bécula! Isto eu! Então, olá, bom dia. O meu nome é Son Goku e é um prazer conhecer-vos aos dois, pois. Bom dia para ti, Son Goku. Há uma coisa que te quero muito perguntar. Como é que era? Super... Deus Super Guerreiro, esqueces-te sempre? É isso, é isso. Tu sabes alguma coisa sobre esse Deus Super Guerreiro? Deus Super Guerreiro, ora... deixa cá ver, ora, Deus Super Guerreiro, não. Eu já ouvi falar em Super Guerreiro, mas... Eu nunca ouvi falar disso. Eu também nunca ouvi falar tal coisa, dessa coisa, um deus super guerreiro. Lamento, mas não podemos ajudar-vos. Não me digam. Eu ouvi dizer que tu derrotaste o Freezer. Isso é verdade? Hã? Ah, sim, eu derrotei o Freezer, claro. O que é que foi? Eu derrotei... Isso não me parece possível com essa forma física. Tu és um daqueles guerreiros que se transformam. Transformas-te em super guerreiro, é isso? Claro que sim! O Son Goku consegue transformar-se num ser a que nós chamamos super guerreiro! Mas não sabem nada sobre o tal Deus. Bills, vamos para casa. Afinal, isto tudo foi só um sonho, não tinha nada de profético. Não me parece que este lugar tenha algum adversário que possa combater ao teu nível. Mas repara, não fui só eu que vi. O Peixe Oráculo também disse que era verdade. Vou perguntar ao Príncipe Vegeta. A Terra não fica longe daqui, pois não? A Terra? Tens a certeza? Eu demoro 3 longos minutos a chegar lá. 3 minutos? Dizes isso como se não quisesses nada lá ir. Dá assim tanto trabalho? Isso não dá trabalho nenhum. Ah, não pode ser. Eu espero que não queiras destruir a Terra. Só se ninguém me chatear a cabeça. Vamos embora, Whis. Sim, Bills, vamos. Espera um bocadinho, Bills. Eu ouvi dizer que tu és incrível. Tu achas que tu podes me dar só assim um exemplozinho do teu poder? Son Goku! Então, mas ele está maluco! Então tu queres testar o meu poder? E como queres fazê-lo? Sim, uma coisa assim, rapidinha. Nós os dois até podíamos combater. Para com isso! Mas que raio de coisa para dizeres ao Bills? Eu peço-me imensa desculpa, mas eu próprio me encarrego de falar com ele mais tarde. Eu estou vivo há milhões de anos e nunca tinha ouvido uma proposta tão arrojada como esta. Será que tu estás a ficar muito vaidoso, puto? Ou então és completamente idiota? Na minha opinião, ele é uma abécula, mas concordo consigo, é um idiota. Muito bem. Eu mostro-te o meu poder. Que fixe! Ai, muito obrigado, desculpe. Son Goku! Para já com este disparate! O Bills está num nível diferente. Tu nunca combateste com ninguém com o poder dele. O poder dele é tão grande que ele é capaz de respirar pelo nariz e mandar-te para o outro lado do universo como se fosses um macaco a saltar do nariz. E pronto, já pus a minha roupinha de combate e eu quero lutar com ele. Estou ansioso! Son Goku! E então, vais-te despachar ou não? Vamos já! Muito bem. Fazes tuas honras? Eu podia começar assim de uma forma mais natural, mas era uma falta de educação para com um deus da destruição. Isto é a versão super guerreiro. Estou a ver. Então foi assim que derrotaste o Freezer. Parece que ganhaste um pouco mais de poder. Podes avançar quando quiseres. Oh, ele vai mesmo avançar com isto? Olha, eu acho que vou comer uns aperitivos. Eu não quero que tu tenhas piedade, Bills. Avança com tudo o que tu tens. Dá-me tudo. Eu também vou dar o meu máximo. Vou dar tudo por tu. Estás à vontade. Ah! Tu vais ver! Ele consegue desviar-se de tudo! Parece que afinal não vou ter tempo para comer, que chatice! Ele é muito rápido, eu não consigo atingi-lo! Eu já te tinha avisado! Desiste deste disparate! Zungoku! Afinal, parece que és muito bom. Agora percebo como conseguiste derrotar o Freezer. Mas com o teu poder, derrotar alguém como o Freezer talvez seja tudo o que consegues fazer. Tu achas mesmo que é assim, hã? Eu já te mostro do que eu sou capaz. Eu até tinha alguma esperança, mas já se desvaneceu. Vamos embora, Whis. Sim, Bills, estou prontinho. Espera, então o combate ainda agora começou. O que é que achas disto? Este é o Super Guerreiro. E então e agora? Pronto, já chega. Pare com isso. Tu ultrapassaste esse limite. Tenho de admitir que és inteligente. Se calhar isso tem alguma coisa a ver com o tal Deus Super Guerreiro. Com que então, Super Guerreiro? Não vale a pena. Desta vez as coisas vão ser diferentes. Vejam só como ele evoluiu. Isto vai cair! Pausa! Então, Bills, o que é que se passa? Sabes que isto era muito diferente se tu atacasses também. Eu não vou conseguir medir o teu verdadeiro poder se a única coisa que fazes é evitar-me. Son Goku! Muito bem. Mas só aceito se me mostrares poder suficiente que possa convencer-me. O quê? Muito bem, eu mostro-te o meu poder. Então cá vai ele! Eu não consigo encontrar nenhuma abertura. Vou ter de usar isto. Se acabar mal, não venhas ter comigo! Estes meus golpes de super guerreiro nem sequer se aproximam dele. Ele é mesmo incrível. Estamos em níveis diferentes. Eu tinha avisado. Já acabaste? Tens de me mostrar que vales a pena. Mas bom, estávamos a falar de ti. Tu ainda tens poder escondido, não é verdade? Mostra-me tudo o que vales. Se não o fizeres, não te mostro o poder do Deus da Destruição. Pronto, deixas-me sem opções, se pões as coisas nesses termos. Eu já te mostro o meu poder. Son Goku! Este é o Mega Guerreiro, o mais poderoso! Luta contra o mal! Vamos fugir! Um Mega Guerreiro. Não há dúvida de que há muito mais poder do que no Super Guerreiro. Não há dúvida. Parece que afinal não és um completo idiota. Com que então este é o Mega Guerreiro? Vou voltar aos aperitivos. E agora já podes cumprir com o que tu prometeste. e podes me atacar para eu ver o teu poder. Bom, veremos quando me mostrares o teu poder. O que é que disseste? Eu vou-te mostrar o poder do Mega Guerreiro. Vamos a isto? É incrível! É mesmo do outro mundo e logo contra o Bills. Esta salsicha é tão saborosa. Será que ele conseguiu? Hã? Ele bloqueou todos os meus golpes. Interessante. O que foi isto? Eu recuei? Tu és incrível. Eu estava a pensar na possibilidade de talvez poder atacar-te. Se não te tivesses desviado, ter-te acertado. Não tenho qualquer dúvida. Tu és capaz de sentir a energia de um deus e evitá-la. Deves julgar-te algum gênio do combate, não? E se ainda estiveres a esconder o teu poder? Digamos, o poder do Deus Super Guerreiro. Tu deves estar-me a acusar. Ele defendeu-o. É estranho. Por que é que eu não consigo acertar? Não pode ser. Será que ele está a bloquear os meus ataques de propósito? É uma pena, mas tu acabaste de mostrar-me uma coisa interessante. Eu vou deixar-te aproximar-te um pouco. Mas um deus da destruição é assustador. Son Goku! Estás preparado para ir, Whis? Sim. Desculpem. Podem lavar a minha lancheira? Obrigado. Até um dia destes, Kaibi, amigo. Adeus! Afinal estás vivo. Se isto fosse um filme com o Joaquim de Almeida, estavas partidinho, mas o Bills foi meiguinho. Não temos tempo a perder. Afinal sempre vieste. Disseste que não, mas no fim das contas não consegues contrariar a tua linda mulher, não é? Vá lá, anda. Estão todos à tua espera. Vamos ter com eles para nos divertirmos um pouco. Vai chamar pai ou outro, pá. És bom demais para estares com os outros, não é? Muito bem. Faz como quiseres. Os guerreiros são mesmo uma grande seca. O Jetta é o Kaibe. Kaibe? Epá, o que é que tu queres de mim, pá? Eu sei que sou giro, pá. Giro, presunção e água benta, cada qual tomar que quer. O Bills, deus da destruição, estará na Terra em breve. Bills? O deus da destruição? Eu já ouvi falar desse gajo. Bom, quando o Bills chegar, tu não deves entrar em confronto com ele, entendido? Não tenhas ideias e porta-te bem. Se o desafiares, acabaremos por perder a Terra. E olha que a perda pode ser para sempre. Perder a Terra para sempre? O Son Goku já lutou com ele e perdeu. Não foram precisos mais de dois ataques. O quê? O cachalote foi-se abaixo com dois ataques. Oh, já acordaste? Ele é mesmo incrível. Quem diria que um tipo assim existia? Nós avisamos-te várias vezes! Bem, podes agradecer, não estás morto, sua abécula. Bem, a única maneira de eu ficar mais forte é fundir-me com o Vegeta. E mesmo assim, tenho as minhas dúvidas que consigamos vencê-lo. Son Goku, tu ainda estás a pensar em enfrentá-lo? Mas porquê é que ele falou num deus super guerreiro? Será que eu posso atingir esse nível com o treino? Ou será eu um guerreiro que tem o nome de Deus? Ai, que teimoso! Ok, povo, nós temos de avisar a Terra. Tem de ser. Eu já falei com o Vegeta. Ele é aquele que pode ser mais problemático. O Vegeta? Isto não soa nada bem. Eu tenho de me despachar e chegar lá depressa. Não te mexas, idiota! Mas a Terra está em perigo. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Son Goku. Sou eu, o Son Goku. O quê? O Bills apareceu na festa de aniversário da Bulma. A Bulma parece contente, mas é melhor ter cuidado. Aquele Bills é um deus. Vegeta, tem cuidado, porque a Terra pode ser destruída. Protege os nossos amigos inocentes. No próximo episódio de Dragon Ball Super, não irritem o deus da destruição. A festa de aniversário empolgante. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.